Mais uma vez, Kırmızı'ya getirmeyiz. Eğer düşünün seni sana görün, onu etsin abi. Natal, Feliz Natal, Fábio José. Boa tarde, Azul. 9 Apuca. Azul 9056, contato na terra Colégio, mantendo 2350, Feira Apuca. 350, 9056. 308, Corteiro Azul, 9054, obrigado. 4-0-0-8, solo 5-4, descendo com velocidade para 2.30.

Azul 964. Estamos de acordo para o debate. 0, solo 13, Império, à direita, sendo solo 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, 9, 2, 2, 3, 0. Quilos do Lua, acione, chame, pronto para o dado. Thank you. Sistema 0, 1 a 1, 0 graus, 1 a 1, né? Repouso, 5, 8, 9, 7. 5275. Para colocar a campanha do local,